sua droga mais pura. Mistura de fofura com putaria na cara dura. Questão de honra te quebrar na cama, te deixar nua de cor, e a mané mas é postura. Nossa vibe tá sempre no alto. Tem bala, tem doce, tem. Sobe na garupa, vamos lá pra barra. Desfaz essa cara, nós contra todo mundo e o nosso trem não para. Amo quando tu vem por cima e quica. Amo quando me pede tapa e grita. Danadinha, hoje vou sair com a minha bola branca. Show Dorothy na vitrine, depois a gente transa. Hoje eu sou rei do microfone, aquele que as favela toda conhece. FG, feito Al Capone, rico demais, ilusões. Vem de marola, gastando grana. Gostosa, senta muito, quer fuder no escuro. Você tem que entender que hoje você tem de tudo. Gata, só quer me ver de madrugada. Hoje quer ficar pelada, fica pelada. É que na sua bunda é vários tapas. Não ouve a Glock rajada. Gucci, Nike, nós tá vivendo a Gucci. Acelerando a nova nave. Nós gastamos onda demais, que saudade. Saudade de você, garota. Mas que saudade de você, garota. Hoje nós fode a noite toda. Tá pronta pra ficar sem roupa. Gucci, Gucci Nike. Tô vivendo a melhor fase. Quando ela estou fazendo. Saudade de você. Saudade de você. Sentada de manhã, Gucci, Nike. Nós tá vivendo a Gucci vibe. Acelerando a nova nave. Nós gasta onda de verdade. Saudade de você, garota. Mas que saudade de você, garota. Hoje nós fode a noite toda. Tá pronta pra ficar sem roupa.